terceiro na Load News. Tô aqui com o Fernando, o Fred e o Rick. E aí, galera? Olá. Esse fim de semana agora, tivemos, todo mundo sabe, a TGS. Que não comentaremos nesse na Load News, né? Esperaremos, guardaremos todos os assuntos. Além disso, nós tivemos também o Anime Festival, né, cara? Nós vimos um ouvinte lá. É verdade. Mega Head, eu acho que ele tava com uma camisa do Nerdcast, né? Um ouvinte nos encontrou e um outro ouvinte um pouco mais especial, né? O nosso outro ouvinte é um bilionário. É que veio direto das indústrias Stark, cara. E isso foi tudo, velho, no Anime Festival. Estávamos eu e o André, né, andando lá no palco de apresentação de concursos e coisas whatever lá. E apareceu um Homem de Ferro, cara. Cara, um Homem de Ferro mega, bem feito, cara. Muito parecido com o filme, você não tem noção. Partes da armadura, sabe, a mesma cor, mesmo design. É, brilhante, né? A Pepper, que é a assistente, né, do Tony Stark, tava andando lá com ele também, uma mulher lá com o crachá de Pepper e tal. Eu tava lá com uma placa do Download, assim, segurando, né, que eu tava andando pra Anime Festival inteiro com ela. A minha ideia era ver, conhecer ouvintes lá, né. Aí, tipo, o Homem de Ferro parou assim e apontou pra minha placa, sabe, Download. Aí eu fui e perguntei pra ele, você conhece, cara? Aí ele foi e fez um 5 a cabeça, sabe, sem falar nada. Nó, que isso? Eu deixa eu tirar foto com você e tal. Ele foi e me chamou, assim. Aí o André foi bater uma foto com a placa na Download, assim, Homem de Ferro lá, cara. Cosplay mais legal do Anime Festival. Além disso, nós também tivemos a BlizzCon 2008, né? É, foi esse fim de semana também, né? Pô, tipo, né? Um milhão de eventos. Palco medo solto. Se você dormir, você perde metade do que tá acontecendo no mundo. É, a gente vai falar mais da BlizzCon mais pra frente, então, como já é de costume, vamos começar aqui com os releases da semana, né? De 12 de outubro. Foi sugerido no site, né? Que, nos comentários, que a gente dissesse o gênero de cada jogo. Cara, é assim, né? Complicado. Além de ter jogo demais, tem jogo de DS Wii que não tem gênero, sabe? Tipo... O gênero é Nintendo, pronto. Aí você já sabe. A lista que a gente fala é mais pra comentar, né? Assim, o nome de um jogo pode não significar nada pra gente, mas talvez pra você signifique, né? Talvez você conheça a série, ou talvez o nome te desperte mais interesse. No link do post tem a lista, né? Com os nomes lá. E aí, se você quiser se aprofundar mais, você pode se aprofundar. Mas, realmente, como a gente tá... tratando de um minicast aqui, fica inviável falar detalhadamente de cada jogo. Então, continuaremos, né, comentando só os principais e os outros só citando mesmo. Então, vamos para o lançamento da semana. Essa semana nós temos um lançamento muito importante e outros menos importantes, né? O mais importante é o Dead Space, jogo de survival horror no espaço aí, da EA, que foi muito bem falado na E3, 360 e PS3. Uhum. Já temos análises dele? Já temos uma análise da IGN, ele tirou 8.7, uma nota muito boa. Cara, tá muito legal mesmo. Outros destaques dessa semana estão, obviamente, né, não poderemos deixar de citar Golden Axe Beast Rider, né, exemplo do nosso cast, né, como foi dito. Caramba! Sério mesmo? Incrível, né, incrível. Para 360 e PS3, FIFA Soccer 2009 para tudo, né, tipo 360, PS3, PS2, PSP, DS, PC. Um exclusivo PS3 aí, bem aguardado, uma série que já tem um certo renome, né, de FPS, só com Confrontation. Eu, sinceramente, nunca joguei nenhum jogo da série, mas respeito. Aí. E também Saints Row 2 para 360, PS3 e PC, é um jogo clonezinho de GTA. É aquele que teve que apelar para a presença de uma atriz pornô na equipe de produção, né? Eu sinceramente não tô dando nada por esse jogo. Vamos ver aí, né? A não ser que apareça ela o jogo inteiro, nua. E, né, porque o Saints Row 1, né, ele foi uma merda. Eles pegaram pesado na publicidade do 2 aí, com trailers e provocações a GTA e tudo mais. Eles conseguiram um certo destaque, mas vamos ver se o jogo vai sobreviver a isso, né. Também vale dizer, né, um jogo que não foi tão esperado, Rock Revolution, lançado pra 360, PS3 e Nintendo DS. Que é nada mais que um clonezinho de Rock Band Guitar Hero, né? Com todos os instrumentos, assim como Rock Band. Mas é feito pela Konami, que é a criadora original desse estilo de jogo, né? De banda, né? Que tinha aqueles... Uhum. É, Guitar Freaks e Drums, sei lá das quantas. Eu achei, né, Beatmania. Não ter explodido ainda a onda de jogos de guitarra, sabe? É, eu esperava que fossem aparecer zilhões, que nem GTA, tipo, gerou zilhões de cópias. Uhum. Eu esperava que fosse acontecer isso com Guitar Hero também. Tá vindo por aí ainda, né, em novembro, o Ultimate Band, rapaz, que é outro clone aí, com um estilo mais cartunesco, leia-se emo, High School Musical, feito pela Disney, né? Ai... Vamos ver. O outro jogo que ainda não citamos para o 360 e o PS3 é o Blitz The League 2, que é um jogo de futebol americano, aparentemente mais focado na violência, né? Não, se eu for pensar, futebol americano é violência. É verdade. Não, com certeza. O que é do futebol? Qual é a graça? São a violência, assim como o rock. Então vamos para a Nintendo Wii. Temos Boogie Superstars, Tenpin Alley 2, Avatar, The Last Airbender, Into the Inferno, deve ser uma adaptação, né, do pseudo anime. Tak, Guardians of Gross, Littlest Pet Shop, meu Deus, o mais pequeno pet shop, né? Deve ser tipo... Ah, é, não, o pet shop do mundo, né, cara? É, pet shop pra pulgas, né? Exatamente. Dokapon Kingdom, Penny Races Party, Turbo Kill Speedway e Safecracker. Nossa, Safecracker deve ser um jogo de, né, descobrir a combinação de cofres, deve ser bem emocionante. E, cara, olha só, Bratz Girls Really Rock, mais um jogo de banda, Fred, olha só. Foi só você falar. Viu? Nossa, oh, gente, como isso é possível? Foi só você falar, Fred. Uma semana aí com três. E o destaque da semana pro Wii é a primeira temporada de Sam Max, a nova série de Sam Max aí saindo pro Wii, que antigamente era exclusiva pro PC. Exatamente. Né? É uma ideia boa, né, cara? Porque o jogo de adventure pra Wii, né, cara? Os ouvintes aí, né, se alguém não estiver lembrando, Sam & Max foi comentado no cast de LucasArts. Sim, muito bem comentado. Coisa melhor pra ser um point and click do que no Wii, não existe, né? Então, pro PS2, magicamente, não temos nenhum coletâneo nessa semana. Como assim, né, velho? Acabaram as possibilidades. É. Temos multiplataformas com o Wii e outros aí que são... Tech, Guardians of Gross, Bratz Girls Really Rock, Avatar The Last Airbender e Dokapon Kingdom. E um que tá saindo só pra PS2 essa semana, que é o Nitro Bike, que eu acredito que semana passada saiu pra outros consoles aí. Então vamos lá, Nintendo DS. Littlest Pet Shop Garden, Bratz Girls Really Rock, Tak Mojo Mistake, Kage Densetsu The Legend of Kage 2, Cesar Millan's Dog Whisperer, Rock Evolution, Lovely Lisa, Battle of the Giants, Dinosaurs, Littlest Pet, Winter, Littlest Pet, Jungle. Hã? Tem o Littlest Pet Garden, Winter e Jungle. Que beleza. Que massa que eles lançam o jogo. My Japanese Coach. Com o DS você consegue aprender qualquer língua que existe no mundo. No mundo, até esperando. Daqui a pouco vai ter My Braille Coach. My Simplified Chinese Coach. My Língua dos Anjos Coach, né, cara? É... My Código Morse Coach. Smart Girls Party Games, ou seja, jogos de festa para garotas espertas. Você que é uma garota esperta e gosta de festas? É. Se você é uma garota esperta e gosta de festas e jogos, esse é só o jogo. Agora, se você é uma garota lesada que gosta de festas e jogos, sem chance, não joga. É, isso. Vá para a festa, não fique em casa jogando seu DS. Ou sei lá, onde você joga seu DS. Não, espera aí. Se ela vai pra festa, ela é mais esperta do que a outra que fica... Exato, é isso que eu quero dizer. Jogando um jogo de festa, não? Exatamente. Nossa, sei lá, cara. Não, cara, um jogo de festa deve ser uma coisa muito triste, velho. Pensa, eu não sou convidado pra nenhuma festa. Deixa eu jogar o meu jogo, vou fazer minha própria festa. Mas, se alguém aqui joga esse jogo, não temos nada contra você. É verdade. Continue jogando e seja feliz. E, finalmente, Naruto Path of Ninja 2, cujo nome em japonês é Naruto RPG 2, o nome mais direto. É, mas... Então, você já imagina que é um RPG. E, né? Eu imaginei isso, cara, que impressionante. Inclusive, no Japão já tá na terceira edição, né? Então deve ser uma série sucesso ou não, né? Para PC, então, além dos 1 milhão de multiplataformas aí que já citamos, mais Littlest Pet Shop, meu Deus, eu vou ter que arrumar esse jogo pra ver o que é. Dark Horizon, Combat Wings, Battle of Britain, Cesar Millan's Dog Whisperer, Etch a Sketch, SpongeBob's SquarePants, Game of Life, ou seja, o jogo da vida do Bob Esponja. E mais um jogo que aparenta ser de banda, mas não é. Chama Rock University Presents The Naked Brothers Band. É um jogo tão underground que na IGN a única informação que tem sobre ele é que é um jogo de ação. Só. Aqui ação no GameSpot tá falando que é puzzle. Ação com puzzle, então deve ser um jogo de música. Beleza. Cara, se isso for um jogo de música, eu vou começar a vender previsões. E veja você, Silvio Santos, entrando mais uma vez no mercado de games. Você é mais esperto que o aluno da quinta série, Make the Grade. Né? Are You Smarter Than a Fifth Grader, né? Space Trader, Avatar The Last Airbender, Shaun White Snowboarding, aquele jogo que foi mostrado na E3, né? Não sei se já saiu pro Wii, mas enfim, tá saindo pro PC também agora. World of Ghoul, Agatha Christie Death on the Nile, mais um livro adaptado da Agatha Christie aí. Mas o que eu ouço sobre esses jogos de adventures da Agatha Christie é que estão melhorando com o tempo. Eu vou voltar a ver, tentar jogar algum aí pra ver se tá melhorando mesmo. Ah, os livros são exato, ótimos. Exato, né, cara? E adventures baseados nos livros, é uma ótima ideia ainda, mas porque eles geralmente mudam o final, né, pra você que já leu o livro não saber quem é o assassino. Guitar Hero Aerosmith, né? Já dissemos que ele teria saído algumas semanas atrás aí, mas parece que essa semana é a semana certa. E Poker for Dummies, ou seja, poker para iniciantes. Iniciantes, dummies, você pode substituir por noobs ou idiotas. Brain Training for Dummies. Também pela EA, cara. Para os dummies deixar de ser dummies. É, tipo, quando você zera, aí fala, no more dummies. Aí você compra o Brain Trainer for Smart. A sequência. Ele Party for Smart Girls. É, é a sequência aí, acabou. É mesmo, deve ter o Party for Dummies. Aí é a continuação, tá vendo? Uh-huh. Como dissemos, esse fim de semana tivemos a BlizzCon, evento da Blizzard. Ah, eu não vou falar que é a Blizzard, porque se você não sabe o que é a Blizzard, você não deveria estar ouvindo esse... Não, você não sabe que é Blizzard, você abre a janela do seu quarto e pula. Uma cabeça decepada de cavalo sabe o que é a Blizzard, exatamente. Velho. Exatamente. Né? Pô, qual é? Então, o Fernando vai nos contar aí alguns destaques, né, algumas coisas interessantes que rolaram por lá. Então, como todo mundo sabe, né, Blizzard é responsável por grandes jogos mais focados na estratégia. Diablo, Craft, StarCraft, qualquer coisa que tem Craft, você sabe que foi da Blizzard. É, teve a versão demo, né, jogava de Diablo 3. Meu Deus, tá falando sério? Sim. Ou seja, Diablo 3 já tem uma versão definitiva de cenários e coisas do tipo, né, que a gente tava na... Ah, tava aparentemente. Fácil, o cara tinha se demitido porque... Os fãs não estavam aceitando a forma como o Diablo estava sendo feito, mudança e tal. É, Fernando, por favor, nos diga, como está Diablo 3? É, uma coisa que eu li antes, né, é que adicionaram uma nova classe, né, Diablo? Sim, adicionaram uma nova classe, né, que são os magos. Uhum. E na versão demo que eles tinham lá, tinha para jogar os já conhecidos, né, o xamã, o guerreiro bárbaro e o mago. Sendo que o xamã e o guerreiro bárbaro já tinham a versão masculina e feminina, né, uma inovação desse Diablo, que agora você pode escolher o gênero também da classe. E do mago só tinha a versão feminina. A versão masculina não tava pra demonstração. As críticas que eu vi são pessoas elogiando, né? Falando que os gráficos são muito bons. As magias são bem bonitas, assim. Mas não teve muita inovação na jogabilidade. Mas que realmente Diablo não precisa de inovação, né? Usei Diablo 1, Diablo 2, que foram excelentes jogos. É, o que você quer? Mais Diablo, né, cara? Por que não? Mais classes, mais magias, mais quests. História. Que foi exatamente o que eles deram. Exato. E a, em termos de ambientação? O pessoal tinha reclamado, né, que tava muito claro, muito feliz, agora tá mais dark. Mais provavelmente, né, que teve essa mudança drástica aí, até o cara lá foi... Ele se demitiu e tal, então... Uma inovação legal que eu achei que tem agora é que agora as runas você pode combinar elas com as magias, não somente com as armas. Então você pode aumentar atributos da sua magia. Nova estratégia, né? Você não investe só skills na magia, você também pega runas diferentes pra colocar nela. Aham. E vocês acreditam que Diablo 3 vai ser tão marcante quanto foi o 2? Eu acredito, cara, eu não duvido nada da Blizzard. Nada. Eu acredito que eles vão fazer um excelente trabalho. Outro jogo da Blizzard, né, StarCraft 2, teve um anúncio que ele vai ser uma trilogia. Ou seja, ele vai lançar o primeiro jogo, né, que vai ter o primeiro capítulo, no caso, e as expansões vão ser os próximos capítulos. Seria o primeiro jogo com a campanha dos humanos, o segundo com a campanha dos Zergs e, por último, a campanha dos Protons. Uhum. Que é uma coisa bem diferente. Tipo, é bem... Vamos fazer dinheiro. Provavelmente vai ser mais barato o jogo, legal. Né? Parece que cada campanha vai ser 36 missões. E, porra, cara, 36 missões seria antigamente o jogo inteiro. Quase 10 missões pra cada classe e já era. E olha aí, ó. Olha eles querendo aprofundar a história pra um possível RPG mais fundo, hein? Pois é, né, cara? Exatamente. Porque eles falaram que vai ser uma trilogia e cada parte vai ser mais ou menos lançada de acordo com acontecimentos no mundo assim, de StarCraft. Mas tendo esse tema aí da campanha que vai ser dividida, também foi anunciado que vai ser confirmado a produção do Warcraft 4. O título ainda não foi oficializado, né? E que ele vai usar o mesmo sistema de campanha do StarCraft 2. Também vai ser um jogo para cada raça, né? Só que o multiplayer vai ser único. Vai ser compartilhada, né? Tipo, você comprando o primeiro jogo, você vai poder jogar o multiplayer com quem comprou a segunda campanha. Uhum. É, o StarCraft também é assim. É, o que eu acho que eles vão fazer é o seguinte, cara. Lançar, né, o Warcraft 4, que vai seguir a história de onde o World of Warcraft parou, e depois lançar uma expansão de World of Warcraft continuando onde o Warcraft 4 parou. Nossa. Porque aí eles vão fazer publicidade pros dois, né, cara? Vai ser uma jogada genial. É, porque na teoria, o World of Warcraft, ele já está continuando de onde Warcraft 3 parou. É, continuou de onde Warcraft 3 parou. E aí, o mais certo seria que Warcraft 4 continuasse de onde Wrath of the Lich King parou, ou, sei lá, da próxima parou, e aí depois a outra expansão de World of Warcraft continuasse, né, o Warcraft 4. Então vamos esperar, né? A Blizzard anunciou a sequência de todas as suas séries famosas. Warcraft, StarCraft e Diablo. Então vamos para a nossa notícia da semana. Aconteceu uma tragédia que um trem que estava transportando um carregamento de 21.600 Xbox 360 descarrilhou. Porra! Conspiração da Sony aí, hein? Trem da transportadora DHL, que é uma big transportadora de trem, naval... tudo, sabe? 21.600. Aham. Eles foram destruídos, né, devido ao impacto, lógico, e a Microsoft está processando a empresa de transporte em $2 milhões. Só que o mais engraçado é o motivo do processo, né? Eles falam, estão acusando a empresa de negligência. Incrível, né? Como é que eles acusam a DHL de negligência por ter deixado o trem deles descarrilhar e bater, né? Como se... O trem deles vale menos do que os Xbox. Sem contar as pessoas que estavam lá dentro, né? Tipo, ninguém se preocupa, né? Com as pessoas que estavam dentro. Tinha pessoas também, né, cara? Realmente então, foi de extrema falta de profissionalidade. Foi, sem dúvida. Então vou aqui com a notícia, né? Estamos aqui essa semana, né, nos preparando, aquecendo assim os tambores, aquecendo nós mesmos, cara, para o lançamento do ano. Vamos lá, lançamento do ano, semana que vem. Wii Music, rapaz. Chegando! Meu Deus! Finalmente, um abraçadíssimo jogo, né? Extremamente comentado por nós. Finalmente eu vou poder morrer em paz, cara. Quem aqui acredita que o Wii Music vai vender, vai ser popular, vai dar certo e vai ser bem avaliado? Eu. Então tá, a gente vai lançar junto com a Sinal Hoje News uma enquete pra saber como nossos ouvintes esperam o Wii Music aí. Vamos ver como vamos quebrar a cara ou não, né? Fazendo sucesso não, não vou retirar o que eu disse do Wii Music não, eu achei super estranho. Ah, exato, então, isso que eu tô dizendo. Eu acho que vai ser uma merda, mas eu também acho que eu fiz um sucesso. Eu acho que vai fazer sucesso não, porque, sei lá, eu vou pegar o jogo e, nossa, realmente ele é bom. Eu acho que vai fazer sucesso porque os japoneses têm uma cultura totalmente diferente de videogame da nossa e acham aquilo legal, não pergunte como, mas acham. Então vai fazer sucesso. Ah, não, e também se for para pensar, né, pegando aquelas comparações estilo Fred, a dança do Creu é horrorosa, mas faz sucesso, né, velho? Caraca, Deus, né, cara? Se precisar por esse lado, você sabe. Pra você ter uma ideia, né, de como que o mercado está se aquecendo mesmo pra Wii Music, as pré-vendas já começaram na Amazon, né, a maior loja aí de vendas online do mundo, talvez. Pré-vendas pro Wii Music aumentaram 265% nessa semana. Porra! Tá muito bem colocado no ranking geral de jogos mais vendidos da Amazon. Ele sai dia 20 nos Estados Unidos e dia 16 no Japão, pelo preço de $50, né? Então, próxima notícia aí, Fred. Cara, é humor negro, né? Bombando na internet. Como não podia ser diferente? Como não podia deixar de ser, né, cara? Alguém usou o Little Big Planet Level Editor. É, o demo, né, que foi distribuído aí pra alguns... Dessa vez fizeram um remake do atentado de 11 de setembro, né, através do Little Big Planet. E, cara, não deixa de ser uma coisa meio extremamente engraçada, porque, tipo, ele joga um avião de madeira, ele vai muito rápido, velho. Ele despedaça numas torres assim, de madeira e começa a pegar fogo, fraga. É um vídeo bem rápido, assim, até... No site que saiu essa notícia, né, o site americano Hipten, nos comentários o pessoal tá tipo, pô, que cara idiota, sabe, tá mó, porque falta de respeito e tal, sabe, então isso tá causando bastante, né, comoção no mundo. É um avião batendo em duas torres, mas se tivesse 11 de setembro, todo mundo ia falar, nossa, que massa. Quantas paródias os Estados Unidos também já não fez de guerra no Oriente e coisa do tipo, sabe? Lógico, pô. Com a charge, cara, de Maomé e tal, entendeu? 7 anos depois já tá na hora, né, de relaxar, deixar tem isso, piada, né? Tipo, né, não, cara? Pode deixar o negócio um tabu também, né? Tipo, cara, vocês já dizimaram um país inteiro por causa disso. Acho que já deu pra compensar, né? Achei tosquíssimo na época do 11 de setembro que a Marvel lançou uma edição de Spider-Man em homenagem ao atentado, sabe? Tipo, os personagens da Marvel se unindo, aparecendo lá pra ajudar tudo, sabe? Todos se sentindo tristes. Tá, né? Começa com Homem-Aranha, Capitão América, beleza, né? Esses caras vão ficar tristes com isso que aconteceu e tal. Mas aí começa a aparecer, tipo, o fanático, o Magneto, cara. Aparece o Magneto chorando, meu. Porque ela... Que isso, cara? Que ridículo. Meu, o Magneto tentou explodir a América. Ele tentou ativar todas as bombas nucleares do mundo pra explodir o planeta quando ele viu que ele ia morrer, velho. Por que, que o Magneto tá chorando? Porque as coisas caíram. Tipo, nada a ver, sabe? Enfim, momento de desabafo. Então, Fernando, próxima notícia aí. Então, seguindo a linha de notícias do Fred, né? Outra notícia sobre Little Big Planet. Um cara, né, com o nome de Jed05, ele também usou o criador de levels do Little Big Planet. Ele criou um level inteiro para pedir sua namorada em casamento. Meu Deus, que doido, cara. No começo, ela vai andando por um montão de velas, aí chega uma parte que tem a grande pergunta, você quer casar comigo? E um quadradinho sim, com uma cara feliz, um quadradinho não, com uma carinha triste. Aí ela vai clicar não. E fecha, né? E desliga. Vai embora. Continua a vida dela normalmente. Mas ela concorda em sim. Não aparece. Você tem certeza? Então ela vai clicar em não, aí o não vira sim. É. Não, bem legal, né? Quando questionaram ele por que ele fez isso, ele disse que queria pedir ela em casamento, mas queria fazer uma coisa diferente, uma coisa mais criativa. Ou coisa fora do comum, né? Não aquela coisa de vamos ajoelhar e pedir sua mãe em casamento. Acorda, cara, de noite com a fantasia do Darth Vader e o planeta ele casamento, cara. Esse é bem fora do comum. Tá bom, Fred, fora do comum e romântico. Esse demo do Little Big Planet tá fazendo o que o criador de criaturas do Spore fez, né, cara? O pessoal tá desbanjando o máximo de criatividade possível aí. Olha, eu tenho uma notícia aqui, que é só um comentário, na verdade. Durante uma entrevista pra o site, ou sei lá, revista, whatever, aos gamers, o Dave Wilkinson, que é o animador principal da série Prince of Persia, que também trabalhou na série Assassin's Creed, né, ele que fez a animação do personagem principal. Cara, assim, quem não jogou Assassin's Creed, a animação do Altair é talvez a animação mais perfeita de um personagem. E aí, esse cara, ele tava falando, né, sobre o novo Prince of Persia e tudo mais, e daí ele soltou que ele viu, na produção de Assassin's Creed 2, animações do Altair nadando! Ele aprendeu. Aprendeu, cara. Ó, tá vendo? A sequência, o cara aprende a nadar, né? E outra notícia sobre Tekken 6, né? Que já saiu no Japão, sei lá, tipo, 7 anos atrás. Mentira. Tá no Japão há bastante tempo, nos arcades aí. E só agora vai vir pro ocidente, né? O Tekken 6 mesmo foi anunciado num evento da Namco Bandai que não vai sair para o PS3. No. Vai sair apenas que para o 360. Isso, cara? Mas o Tekken 6 Bloodline Rebellion, que é uma versão atualizada e com gráficos melhorados e mais personagens mais balanceados e etc, aquela parada toda, será exclusiva para o PS3. Então o PS3 saiu ganhando, né? PS3, né, cara? Às vezes parece que a gente tá conspirando contra ele, mas finalmente é uma coisa boa, né, para os... Cara, vamos deixar uma coisa bem clara aqui, que já foi dita antes e parece que não ficou entendido bem. Independente do videogame, se sair no setor, que a gente vai falar e a gente vai rir. Não interessa se a gente sabe, já falou muito dele, não. Se falou muito dele é porque ele tinha muita coisa engraçada pra ser falada, cara. Não é puxação de saco, entendeu? Exato. E tenta puxar pro lado cômico de cada console, né? Lógico. O único console que não tem o que ser zoado, de qualquer forma, é o Master System, cara. Tirando o fato que ele tá morto, não tem nenhum. É, mas isso aí é morte natural das coisas. Tirando o fato de que ele tá morto, mas tá lançando no Brasil ainda, né? Eu tenho uma notícia. Bom, saíram rumores a respeito das novidades, né, que talvez estejam presentes em Mass Effect 2, né, tá sendo um jogo muito aguardado, né, o Mass Effect 1 foi muito bom, né, o André já... Meu Deus, Mass Effect! Eu estou absolutamente, terrivelmente, anarquicamente viciado em Mass Effect. Eu, assim, eu gostaria, a cada minuto que eu passo aqui gravando esse Download News, eu gostaria de estar jogando Mass Effect. Entre as novidades, né, estão a possibilidade de que a sua equipe pode ter até 5 personagens e você tem a nova habilidade de trazer jogadores mesmo no modo de co-op de até 5 pessoas. Isso pra mim não significa absolutamente nada, porque eu não jogo Mass Effect, mas pro André isso é uma coisa legal, eu imagino. Muito, assim, muito, porque seu grupo no Mass Effect 1 tem 3 pessoas, no 2 vai ter até 5, e você vai poder jogar o jogo online, cooperativo, ou seja, você e mais 4 jogadores online, né, jogando o jogo. Eu não sei como isso vai funcionar, até porque o ritmo de Mass Effect muitas vezes é lento. Você fica muito tempo conversando, explorando. Mas, cara, é uma boa adição aí. E só pra complementar aqui, né, continuando. Outro rumor aí é que talvez o 2 tenha a possibilidade de você importar o seu personagem de Mass Effect 1. Com toda a customização que você fez nele no jogo e tudo mais. O que é bem legal pra não ferrar os caras que jogaram 1, né, assim. O level cap, né, ou seja, o level máximo será aumentado por 120. Talvez indique que o jogo vai ser maior também ou não. Então, para encerrarmos, né, o nosso Knowledge News, como já se tornou costume, falaremos uma notícia bizarra da semana. E acho que essa semana, né, bateu o recorde, cara, porque talvez a notícia mais bizarra que eu li, assim, desse ano. E o Fernando vai nos contá-la aí. Quando você ouve uma notícia dessa, você sabe que o mundo está cheio de pessoas malucas, sem ter o que fazer, que não batem bem das ideias. Não, isso aí é mais do que uma notícia, é uma lição de moral para você saber, lição de vida. Nunca você pode falar que, isso não existe, isso não tem no mundo. Ou então também uma notícia de alta ajuda, pra você saber que por mais que você esteja ruim na sua vida, sabe, você nunca vai estar pior que esse cara. Um jogador de World of Warcraft, né, pra você ver como esse jogo é do diabo. Jurandir, esse jogo é do diabo, para de jogar. Ele simplesmente joga ao mesmo tempo com 2 players? Não. 3 players? Não. 4 players? Não. Ele joga ao mesmo tempo com 36 personagens xamãs de World of Warcraft. Pera aí. Ele joga ao mesmo tempo. Ele controla 36 personagens ao mesmo tempo em 11 computadores. Cada computador com 4 ou 3 World of Warcraft jogando ao mesmo tempo. A janela dividida em 4 e um World of Warcraft em cada pedaço da tela e 11 computadores. Claro, ele tem que pagar as 36 contas por mês. Ou seja, ele gasta $5,711 por ano. Mais ano energia, para... né? Que obviamente... Só as contas, né? Só pra... Mais energia de 11 computadores ligados ao mesmo tempo. Sim, aí o cara, né, escreveu pro Ripten explicando, né, por que que ele criou tantas assim, e eu acho que ele não entendeu a piada, ele não entendeu que eles estavam falando, tipo, questionando por quê, porque isso é uma coisa maluca. Ele foi explicar isso, o motivo no jogo, pra fazer um raid em Ironforge, não sei o que lá das quantas e tal, e o meu PVP e etc. Porque na cabeça dele, isso é uma coisa normal, não é comum, todo mundo acorda, toma seu café da manhã e depois vai jogar com seus 36 personagens de World of Warcraft. E ele falando assim, quando o Wrath of the Lich King lançar, eu planejo estar na loja, quando ela abrir, e comprar 36 cópias dele. Com os impostos, calculo que será em cerca de $1,500 por todos eles. E quando questionaram ele, né, se ele não ficava preocupado com o preço e todo o dinheiro que tá gastando, ele fala que não, tem alguns hobbies que são mais caros do que jogar World of Warcraft. É lógico, tipo, como construir foguete em casa, né? Tem hobbies que são mais legais também, cara. Vendo doentios, né, cara? Exatamente. Cara, ele não tem vida. Como assim alguém vai cuidar de 36 não, personagens? Não, Fernando, ele tem 36 vidas. Tipo assim, ele conseguiu jogar sozinho num jogo de multiplayer online, né? Isso é o cúmulo da nerdice. Então, a gente fica por aqui no Loading News da semana, né? Esperem nosso cast da TGS no sábado. Então, até lá. Adeus, sai. No mais, nada mais. Um beijo do gordo. É porque o Rick, ele geralmente imita o de quem não está presente. É, como tá todo mundo presente. Mano. Exceto o Jô. Exceto o Jô. O Jô não pôde participar desse cast, né? Então, mas a próxima ele vai estar aí.